animal me ouviu. Tire o coração da tristeza e nostalgia, eleve a sua alma até o amor, a paz e a alegria. Tire a ironia que vive no seu sorriso e lave o seu rosto até de lágrimas se for preciso. Lave o seu rosto até de lágrimas se for preciso. Ei, você aí, ei, você, eu vou cantar é pra você, não vá dizer depois que não me ouviu. Ei, você aí, ei, você, eu vou cantar é pra você, não vá dizer depois que não me ouviu. Muda essa imagem falsa que eu cansei de ver, a sua verdade nua e crua eu quero conhecer. Faça um amigo de um aperto de mão e sinta que é mais fácil dizer sim do que ouvir ou não. Sinta que é mais fácil dizer sim do que ouvir ou não. Ei, você aí, ei, você, ops, eu vou cantar é pra você, não vai dizer depois.